Este é o nosso programa Curiosidades do Mundo pela Rádio Cultura de Campos. A Rádio Cultura de Campos é a voz mais forte da região e está completando agora 47 anos. Organização Alaís Pereira. Dona de casa inteligente só usa água sanitária superior.